na altura eu tinha-me despedido, estava desempregada e achei que seria uma mais-valia ter uma qualificação que me levasse a arranjar talvez um emprego melhor. E não só, também foi no sentido de ter uma realização pessoal, de deixar que era ali uma lacuna que estava por preencher na minha vida académica. Porque no ensino regular tinha estudado até que ano? Até o 11º. Portanto, faltava-lhe concluir o secundário, é isso? Sim, sim, sim. Foi isso que conseguiu através do Centro Qualificado? Sim, consegui e quero agradecer muito aos meus formadores que me ajudaram muito e tornaram a tarefa muito mais simples.